Uma guerra enrolado na bandeira da paz. Soldado do bem que não morre jamais. Fica tranquilo, a mesma disciplina na situação. Nego Dom, mano, tiro é fusão. Numa guerra enrolado na bandeira da paz. Soldado do bem que não morre jamais. Fica tranquilo, a mesma disciplina na situação. Nego Dom, mano, tiro é fusão. Meu personagem, opa, isso é na loucura da mente. Surpreende, eu tive um sonho suave. A mente é sensível pra vaidade que faz o moleque pular a puberdade. Um dos inimigos à parte, lembra pô, nosso tempo era música popular. Carro de rolemã, duvido, um dedo ileso, um bom malandro. Segue época, é missão de geração. Vou relembrar o passado e fazer comparação de uma guerra que globalizou. Sugou mestres, pedestres, exposto a 5 segundos programado. Uma vida nas pistas, nascendo artista, está no comando. Uma mente isolada, depois de acontecido, é toma providência. Provocações, é toda sexta, eu tô na sintonia. Antes do rolê, para rever, falsos abraços, aperto de mão. Autoestima, negão. Eu daqui, é torço por ti, irmão, e pago pelo jogo. A ficha é 25, jogo em saga, triste. Uma guerra enrolado na bandeira da paz. Soldado do bem que não morre jamais. Fica tranquilo, a mesma disciplina na situação. Nego Dom, mano, tiro é fusão. Numa guerra enrolado na bandeira da paz. Soldado do bem que não morre jamais. Fica tranquilo, a mesma disciplina na situação. Nego Dom, mano, tiro é fusão. É duro como aço e o cimento da cela. Fino como a seda pura, sem mim e sem goela. Numa guerra enrolado na bandeira da paz. Soldado do bem que não morre jamais. E jamais vai retroceder, nunca vai parar. Aí, vem pro CV como nós tá no pé do morro, ditando a regra do jogo, é lógico. Soldado que vai buscar, tem propósito, então cola. O moio já é, não tem falha. Antes de tudo eu vou dizer que não sou fã de canalha. É isso mesmo, na habilidade sou do povo. De novo, chapa o globo, o bagulho é doido e não é pouco. Enquanto a vida é mais louco, batendo nas latas ou tomando sufoco. Ré, na onda sonora vejo a molecada. Aí, me identifico no visu da quebrada. Vai, corre, eu tô no tema, sem problema de esquema. Cê me escuta e sumaria a cena. É o que há, pode apostar que vai me trombar nos quatro cantos desse mundo onde o vento soprar. Falo da cura e da proteção para o irmão que corre livre, solto na intenção do cifrão. Ou não, de quem quer viver na moral, na moral, longe da fúria desse mundo brutal. De qualquer forma, palavras sinceras, cheias de emoção, que o poeta guarda no coração, lidando a mente de um justo na arena. O debate aqui, quartos no chão, e não é o Iraque, tudo normal. Não é que passou, pagou pau, intimidando o pique, cara de mal. Uma guerra enrolado na bandeira da paz. Soldado do bem que não morre jamais. Fica tranquilo, a mesma disciplina na situação. Nego Dom, mano, tiro é fusão. Numa guerra enrolado na bandeira da paz. Soldado do bem que não morre jamais. Fica tranquilo, a mesma disciplina na situação. Nego Dom, mano, tiro é fusão. Ao glorioso Deus peço licença pra chegar. Vou falar a verdade em primeiro lugar. A ambição pelo dinheiro talvez fale mais alto. De cabeça erguida eu sigo firme no asfalto das ruas do Coimbra. Eu vejo o mundão, mente engatilhada pra qualquer situação. Se precisar de ajuda, tô aqui, liga nós. Corro pelo certo e também solto a minha voz. Sem medo da maldade, debato com a mentira. Mano, pum, a fusão, longe dos traíra. Minha história foi sofrida, é, eu já falei. Mas hoje eu tô colhendo somente o que plantei. Na tenda fala muito, todo mundo sabe. Mas não fala do filhinho que tá atrás das grades. Vários me atrasaram e hoje estão atrás de mim. Sobe no palco que é hipop, é o fim. Numa guerra enrolado na bandeira da paz. Soldado do bem que não morre jamais. Fica tranquilo, a mesma disciplina na situação. Nego Dom, mano, tiro é fusão. Numa guerra enrolado na bandeira da paz. Soldado do bem que não morre jamais. Fica tranquilo, a mesma disciplina na situação. Nego Dom, mano, tiro é fusão.